Fabulosa, no final desiste rosa, só o sangue do meu filho derramado pela rota. Sistema todo de seu, governo fascista, cria guerra, diferença, familiar, é a notícia, porra, não quero saber. Cada um cara de volta, cadê o nota, rota, mata, que memória, dentro de hora de dia se decretou, faz o dia. Feito a vida de aparecer, filha de Deus. Sou aqui, eu sou de você. Falo, filho, só queria perder de você. Te amo. Batalhão de ouro, fica